nessa moda vou fazer toda a apresentação de quem toca bateria, baixo, flauta e violão. Vou também cantar bem alto o nome do pianista, e se o meu nome eu digo é porque eu sou artista. Tem um que virou vovô, outro parece um tucano, um que tem nome de inseto, tem fulano, tem beltrano, tocam junto já faz tempo pelo céu azul anil. Então vou apresentar nosso grupo Pau Brasil. Primeiro de quem falo é do violão um mestre, e com ele eu canto junto todo mês, todo semestre. Já faz muito tempo já que esse encontro assim se deu, foi cantando os afro-sambas que a gente se conheceu. Se ele entra na peleja, nunca joga pra perder, é do bolo a cereja, faz o violão gemer. Ele é nobre, ele é forte, nunca vive de biscate, joia de raro que late, é o Paulo Belinati. Segundo é o mais moço, mas careca ele já tá. Tira as moças do juízo, mas na roda quer jogar. Se eu embolo com seu nome, logo penso no bichinho que voando sobre os doces, mas parece um mosquitinho. Quando toca nesse palco, o seu som é um trovão. Ele bate no tambor, mas não faz um barulhão. Com a leveza de um inseto, apresento com alegria um surfista do swing, Ricardo Mosca Bateria. Piano ele é o cão, mas não parece cachorro. Ele é bom de harmonia, pra ele peço socorro. Quando eu canto Beatriz, ele faz cara de mal, mas de bravo não tem nada, no fundo ele é normal. Ele é muito atribulado, sempre tem o que fazer, mas na hora do piano ele toca pra valer. Nem canhoto e nem destro, pianista e ambidestro, eu aqui me manifesto, Nelson Aires, o maestro. Vou lhes dar uma receita, minha gente é coisa fina. Misture um saxofone com doutor em medicina. Foi aqui no Pau Brasil que o encontro aconteceu. Esse que eu anuncio já virou marido meu. É marido e também pai, que cozinha, pinta e borda, toca flauta e faz o pão, e de alegria transborda. Ele é mágico de fato, é cozinheiro cestroso. Vou cantar alto seu nome, ele é Teco Cardoso. Ele é pai de 5 filhos e gosta de futebol. Toca muito e sustenido, mas também toca em bemol. Toca um instrumento grave e dele sou muito amiga. Quando eu peço uma canção, logo faz uma cantiga. Do CD é produtor e muito disso se orgulha. Quando a gente toca junto, sua cabeça borbulha. Escreve com picardia, não gosta de cambalacho. Desses versos tem autoria, Rodolfo Streuter contrabaixo. Homens tem no palco, mas agora é a vez de cantar alto seu nome, vou falar com altivez. Moça graciosa, mãe do Theo, ela já é. Com orgulho eu apresento, no meu canto tenho fé. Ela tem a voz de santa, sua voz é um instrumento. Ela brinca com as notas, parece um passatempo. Faz do complicado simples, dá um laço no compasso. A cantora que apresento é a Mônica Salmazo. Essa noite foi de gala, nosso samba ainda na rua. Esse show agora acaba, mas a vida continua. E ainda no final vou falar do trovador que deu cor à nossa história, ele é o compositor. escreveu com maestria. Dos versos fez seu embarque. A palavra ele cria. Ele é Chico Buarque. Tá na hora de acabar. Tudo bem, vamos em frente. Vou aqui me despedir. Boa noite, minha gente.